Zona Leste, 35 graus. A molecada faz da rua o seu quintal, enquanto os meninos mal parte pra ação. É foda quando vem a consequência da ilusão. A decepção fez malandro chorar. Numa oração só peço pra Deus guiar. É muito caro sonhar, aqui tudo tem seu preço. Quem não pode pagar, sonho vira pesadelo. Mas firmão, pra quem segue na fé, mesmo que eu tropece, logo estou de pé. Que bom seria, né, se não acontecesse finais tão trágicos num dia como esse. O não realizar tem efeito nuclear num coração que já parou de acreditar. Periferia também tem felicidade, mas hoje na ZL foi triste o fim da tarde. Frenético, filme em preto e branco. O olhar que segue fixo, madame de tamanco. Na praça tem o banco, moleques, neblinas. Mente vazia, tem alguém que faz de oficina. São várias as esquinas, as rodas tão na pista. Quebrada reconhece quando chega um turista. O olhar faz a revista, repara na roupa. Não é assistente social, mas fica dando sopa. Ei moça, o instinto diz onça. Menor de bicicleta, chega, dá um bote na bolsa. Na mente tem a meta, fujo e acelero. Depois um 5-5, discaram um 9-0. Abordagem de rotina, retina vermelha, a bolsa e um pino de cocaína. Lamento, começo do dia, fogo na brasa. No fim da tarde, destino, fundação, casa. Se a dona Maria teme só ter lembranças, não tem vingança que possa valer. Se aquele menino não voltar a viver, me deram um endereço junto da notícia. Cemitério São Pedro, Vila Alpina. Não sei se ele era firmeza ou se deu mancada, mas a tristeza hoje tomou conta da quebrada. Criança sabe nada de vivência. É foda quando elas sofrem as más influências do comercial, de um parente, um irmão. Ele quer ser igual, ele quer ser patrão. Sem muita opção, agarra sua oportunidade e na rua cursa sua faculdade. Dizem pra eu falar um pouco mais da felicidade. Hoje na ZL foi triste o fim da tarde.